você dormir com isso? Como você dorme tranquilo? Me magoou, me destruiu, me desandou. Como você dorme tranquilo? Como você dorme com isso? Como você dorme tranquilo? Me magoou, me destruiu, me desandou. Como você dorme tranquilo? Eu já descobri tudo o que você fez. Não era só eu e você, éramos três. Pessoa magoada quer proteger. Gênero se reúne, não tem pra você. É que amar é algo novo pros homens. Mulheres amam, homens não sei o que. Pra proteger minha raiz de sensibilidade, por favor, não me liga, não me procure mais tarde. Como você dorme com isso? Como você dorme tranquilo? Me magoou, me destruiu, me desandou. Como você dorme tranquilo? Abaixe seu tom, não fale por mim. Mulher tem fibra, não vai destruir. Num espiral de ilusão você se meteu e lá me jogou. Com você foi total desamor. Com você foi total desamor. Com você foi total desamor.